aqui, eu tô com o 37 da Gol a 7 milhas da cabeceira, ok? Ok, vou aguardar então. A gente vai aguardar no setor ou na aproximação? Vou aguardar a rotatória. Não, pode manter esse setor então, na sequência a gente gira a base e a remete no ar então. Sim, manter no setor, mandando autorização para base. Tango India Brava avistado, chame solo controlado, parte 4, 100 graus, 16 nós, Tango India Brava. Ciente, bravo, senhor. 08, então sente o meu convido. Queda via pista, é pode lá de pronto, o meu convido. Bruno 648, torre. 1-648, passando externo com 3 checados. Sente, estou com o helicóptero aproximando para a lateral. A sua esquerda para a cabeceira 17, sem interferência, e um outro segundo, mantendo a vertical do município de Lauro de Freitas, espera visual. Tráfego avistado, checa o trem, 100 graus, 16 nós, pista 10, pouso autorizado. Trem, checado, livre pousão no 07 dos tráfegos, 1-648. Controle, andou para Tatango na bancada de Paripe. Ciente, ingresso no corredor. Engraçando o cordão interrado, vamos ver o papapá. Turno 781, chame Recife 1251. Recife 1251. Botanol 4710, passa 6.400, descendo para 2.000 pés. 2.000 pés agora, 4710. Oceano 326, passa 11.000, reautorizado para 2.000 pés. Velocidade 220 nós. Gente, Tango de Abraço, frequência livre, solo 07. Boa tarde. Vou ver pra base da 07. É o Mike, é que eu vejo pra girar a base. Canal 4710, livre LS. Livre LS, 4710. Oceano 314, desça para 2.000, está voando sobre o mar. 2.000, está em condições visuais. Oceano 314 é o número 4 para pouso, está seguindo o Oceano 326. Afirmativo, o senhor quer redução? Não, pode manter, está com uma boa velocidade por enquanto. Obrigado. Controle, Romeu Tatango na proa da rotatória visual com campo. Ciente, chame a torre, 1-8, bem. Controle Salvador, tomar o meu foco, trote, braço, ferro, usando o 200 com vocês. Chama na torre, Romeu Papatango, grato. O Fox Bravo Serra, este é o controle Salvador, acione a identificação, voe para a Duna, desça para 3.000, ajustado no 090, Duna ILS para povo. Vai voar Duna, descer para 3.000 com 1.010 no altitude. Na decolagem, vai metendo ar na sequência, aproximando o meu Golfo do Michael Vito. Vito, pode até 60 pela direita aqui. O tráfego já iniciou, ok? Ok. Golo 648 no solo 08, direito 29. Visual com aeródromo. 219, gol 648. Torre, o Romeu Papatango na proa da rotatória no corredor Interlagos, visual com aeródromo. Gente, reposta estabilizado final no 7, provável 360, Romeu Papatango. Chamará estabilizada na 1 no 7, reportará provável 360, Romeu Papatango. Não, não entendi. Quem é que está efetuando a solicitação? É o Foxtrot Bravo Serra. Ah, positivo, o Fox Bravo Serra. Suficiente, vamos completar Duna e LS mais próximo visual, seu gira para a pista 17. Enquanto isso, eu vou coordenar com a torre. Muito obrigado pela ajuda, senhor. Só confirma com a torre a temperatura e o vento, por favor, tá? É, o vento é 100, tá variando de 11 a 18 nós. E a temperatura ambiente, 28 ponto de orvalho, 20.62. A temperatura da pista, 28.8. A do ar é 20.62. Obrigado. Pantanal 4710, Duna, localizador em aproximação, checa trem, chame a torre, 118612. Um abraço, capitão. Um abração aí, 118647, no terra. Bom dia, do Papacengo Romeu, Golf Vitor, decolando a sua escuta. Romeu, Golf Vitor, eu controle Salvador, suba para o nível 100 e sem restrições. 100 e sem restrições, Vitor, obrigado. O meu Papatango vai efetuar um 360 na curta final, evitando alongar muito. Estou com o Airbus da TAM, próximo marcador externo, para evitar simultâneo com o tráfego, ok? Oi, poderia repetir, por favor, a informação? Chegou cortado aqui para gente. Como recebe agora? É afirmativo. Ok, 360 pela esquerda para evitar simultâneo com o pouso do Airbus da TAM alinhado final no zero, ok? 360 pela esquerda agora, para o meu Papatango. Efetua curto para não evitar simultâneo com o segundo já na sequência. Afirmativo, encurtando 360. Mike com o Vitor, meteu o azul no zero, mantém o setor, aguarde o cruzamento da aeródromo. Aqui eu matei então Itapuã, meu pé, aguardando, Vitor. Itapuã, meu pé, isso afirma, Vitor. 314, reduz agora para 2 ou 0 a mais. Reduzindo. Pouso autorizado, 100 com 14, à direita temos um Papa 28 Alfa mantendo esfera no setor, à direita não, à esquerda, no setor norte do aeródromo, à direita temos o helicóptero mantendo mil pés no setor sul. Sem interferência, livre pouso, 100 com 14, Pantanal 47 no zero. Pouso no zero, 47 no zero, falou baixinho. Fala, Zoiuda. Aí? Boa, pernoite. Beleza. Tenho que o diga, né? É. Romeu Papatango em curte, final no 7 da presente, após estabilizado no checado de fábrica. Romeu Papatango. Agilizando o final no 7, a porta está estabilizada. Romeu Papatango. 6304. Receptor localizado, eu acho, né? 6326. Luciano 326, redução para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. 1186, reduzindo, Chané 6326. Oi, Salvador, Chané 6326, boa tarde. Boa tarde, 6326, número 2 para pouso, pista no zero, continua igual a liberação, Airbus da TAM, final aproximada de 2 milhas. À esquerda, final curto no 7, temos o Papa 28 Alfa, aproximando para aquela pista, ok? Sem interferir na sua aproximação. Tem ambos os tráficos na esquerda, Chanel 6326. Romeu Papatango, continue final no 7, agora a liberação, Romeu Papatango. Aguardando liberação para pouso, Romeu Papatango. 80, em caso de falha de comunicações, ao atingir o 100, 100, vou voar direto para a conquista. Eu direi direita 280, em caso de falha, atingir uma centena, vou direto para a conquista, Romeu Golf Vitor. Solo Salvador, azul 4065, 122 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, Alterna Ribeirão, solicita a gente. Azul 4065, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero, quando lá torre no 186, ajuste no 0100, bom voo. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, ponto 186, azul 4065, ajuste no 00. Quanto tá lá o 47 no 0, no solo azul no 4, já liberando, 1219. 219, 4710, até. Valeu, Vinícius. Para o rádio farol sim, para a frequência 220, descendo para 2000 pés, para mais próximo, aproximar a visual e pousar na pista 17. Pode repetir pausadamente como é que é a história? Vou para o rádio farol sim, para a frequência 220, descendo para 2000 pés, para mais próximo, aproximar e pousar na pista 17, conforme solicitado. Rádio farol sim, deixa eu colocar eletronicamente que eu não tenho ADF no avião, peraí. Oi, 6304, visual. O Fox Bravo Serra Voi na proa 063, agora. Esquerda 063, Fox Bravo Serra, obrigado. Descendo para 3000. Oceano 314 em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. 186, um excelente trabalho, obrigado. Boa. Salvador, boa tarde, 6314, 1,5 do externo. 3-4, continua a aproximação, Falca 100 companhia cruzando a cabeceira 10, agora liberação 110 com 15, 3-4. Afirmativo, 10 com 15, Galdério? Sim. 4-4, autorizado, solo aos 15, reporte pista livre, o meu papatango. 7 para o pista livre, não pode matar, boa coordenação, hein? Valeu. 3-4, questionou? Gaúcho. Para Bolo. Presente direto banquista, está estimado Bolo 1800. 1800, anotei. 4065, ponto de espera da 1-0. Sente só um instante para ingresso, mantenha o ponto de espera 4065. Mantendo 4065. 6320, no solo azul no meio, direita 1219. Direita 1219, obrigado, senhor Oxa, né? 6320. Nada. Aproveita o visual com a aeronave na final da 10. O que eu vi, então, é a retaguarda do tráfego na final da pista 10, Hermoso 318, Oxanera Avianca. Está livre girar base para 17, a retaguarda do tráfego na final. Retaguarda dele, Vitor. É 314 à direita, helicóptero sente do seu tráfego, vai prosseguir a retaguarda do seu tráfego para um circuito para a direita, pista 17. Pista livre, pista 10, 100 com 14, livre pouso, 314. 6314, livre pouso, pista 10. O azul 4065 observará o pouso Airbus Oceanera Avianca na curva, aliás, mantém após pista 10. Após o pouso da Oceanera, ali mantém pista 10, 4065. Passando 4000 para 2000 pés, com 1010 no tipo, Fox Bravo Serra, totalmente visual, controle. Positivo, ainda mantendo a proa, descendo para 2000, Baralho Serra. Serra. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4032. Azul 4032, este é o Controle Salvador, meu cordial. Nenhuma espera prevista, voe para a Duna, desça para 2000 pés com 1090, Duna ILS, X-Ray para pouso. Duna 2000, Azul 4032. 326, boa tarde, senhor. Final então, chame solo controlado, liberando para o pátio 4, 100 com 16, é corrido. Quatro, solos 18, direito 219. Direito 219, bom trabalho. Bravo Serra ainda a 2000 pés, cruzando a linha do litoral. Iniciou o voo sobre o continente agora. Visual, Fox Bravo Serra. Positivo, o senhor já avista a cabeceira 1-7? Não, ainda não, estou avistando a 1-0 mais uns minutinhos eu te informo. Eu vou me ajustar já para agressar de base para o final da do teste. Obrigado. A gente vai manter a proa e já que você está visual, pode descer até 1500 pés. Eu tenho um tráfego fazendo circuito da pista 17. A princípio desça para 1500 pés e mantenha ainda a proa. Descendo para 1500 pés, mantendo a proa com 1010 nautilus. Muito obrigado pelo ajuda. Falta para você. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 396, sente informação terra. Voo 396, ajuste 1090, desça para 2000 pés. 2000, voo no 396. Fox Bravo Serra, o tráfego para a pista 17 está agora a 2 milhas para o toque. Tem o tráfego à vista? Não, tem um a 800 pés abaixo do meu esquerdo. Tem visual. É justamente esse tráfego. Vamos reduzir para aproximação e efetuar o cheque pré-pouso. Informe quando tiver o contato visual com a cabeceira 17. Ok. Já tenho visual com a cabeceira 17 e com o tráfego na minha posição de 12 horas. Positivo. Então chame a torre na frequência de 118612 para instruções de pouso, pista 17, bom pouso. Obrigado, senhor. O senhor fez um excelente trabalho. Parabéns. Índio direto, cotejamento correto, acionamento de torre no 186, bom voo. Cera da pista 117. Positivo. Alonga só um pouco mais pela direita, 17, guardando para girar, helicóptero vai pousar, liberar logo a direita para uma parte dada aí. Aguarde para girar a base, o Foxtrot, Bravo Serra. Guardará a serra. Gol 396, qual é a velocidade agora? Está com 290, gol 396. Ok, reduza para 250 nós. Com 250 nós, você vai girar à esquerda e vai voar Duna. Duna e LS X-Ray para pouso. Você está seguindo a aeronave da Azul, o voo 4032. Está passando 10 mil, o equipamento é um Eco 190 à sua frente. Ok, gente, iniciando a redução então para 240 nós. Voando Duna e Gol Pono 390. Chané 6314, ingressa a portão 05. 05. Da base Fox Bravo Serra. Autorizado girar, chama estabilizado, checado Fox Bravo Serra no 7. Serra. Mike, Eco Vitor, considero só os 2-2, condições de agilizar para liberar a direita, parte 4. Sim. Por gentileza, obrigado, estaciona a frequência livre, o Serra 150 da CFA está deixando a Oscar livre para o seu táxi. Ok, está no par controlado, levanta pela Oscar, viu? Sinal baixar travada no 7, Fox Bravo Serra visual com helicóptero. Fox Bravo Serra, helicóptero já liberando a interseção Oscar, checa o trem e continua com a liberação. Baixar travado. Livre para você a checado 110 com 16, livre pouso. Serra, obrigado. Serra pegou um desvio forte aqui no final, tá? Vicente. Salvador, o Papa Romeu aqui na Liberal, está retomando o táxi até a Oscar, ponto espera, ok? Até a Oscar, chama para ingresso, sim, de novembro. Sim, chama na Cotobron, Oscar, para Liberal. Fox para você, no Solos 24, Pátio 1. Vai no Zangares aqui. Isso, no Zangares. 180 autorizado, chame liberando a pista à esquerda para o Zangares. Pode fazer o 180 sobre a pista se quiser, ok? Check the 62 miles northeast from Salvador. Fly to Bonf, B-O-N-F to Bonf arrival at runway 10. With the altimeter 1010 reports, resort descend over. Cruzamento autorizado, frequência livre estacionar, Fox Bravo Sierra. Obrigado, Sierra. Tem de Salvador VR, on approach. Any intention to closer change route to VFR and visual. Oh, this is a good idea. So, maintain the flight to the VOR and the reports to start descent to visual approach runway 10 Air Force. 732, maintaining present head. When closer to the visual, 732, ready. We'll call you for descent. That's right, maintain the flight to the VOR. In Salvador, muito boa tarde. 3192, deixa o controle, meu cordial. Nenhuma espera prevista. Vou ir para a Duna, ajuste 1010 e desça direto para 2000. Beleza, direto Duna, descendo para 2000, 3192. Golfe Vitor, chame Recife. A frequência 1260, caso negativo 1251. Boa viagem, Golfe Vitor. Recife agora 260, Recife 1, obrigado amigo, boa tarde. Boa. Controle, cordial, boa tarde no 807, forma Serra, 1060. 807, Salvador, desça para 8.010, chegada bom. 8.000 com 1.010, é bom, pô. 07. O 4032, livre LS. Livre LS, 4032. Pode tirar de pronto, Índia, novembro. Azul 4065, chame Recife 125, Ana. Recife 125, Ana, boa tarde, 4065. Boa. Gol 1396, livre LS. Autorizado LS, 1396. Gol 1807, aproxima-se de Alagoinhas, reautorizado para 5000. Negativo, 5000 com mini 10, 1807. Do 4032, Duna, localizador em aproximação. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186, Azul 4032. Boa tarde. Boa. Azul 4032 na final. Boa tarde, Azul 4032 avistado, checou o trem? Ainda em cima. Ok, aguardando embaixo, checado 90 com 15, altímetro no 0 no 0. Aguardando o trem azul. Vamos ali. 15 November Alfa, está alinhado e pronto na pista 97. Tem condições de decolagem imediatas? Positivo, de November Alfa. Vem com 15 ali, vem de November Alfa. Roger, clear to 4,000 feet. 4,000 feet to 732. Baixo travada do 4032. Sente azul 4032, continua aproximação, informa o César 150, decolando pista no 7, vai manter o setor sul, a linha litoral à direita, corredor axé, agora a liberação. A escuta. Do 4032, pista 10, 100 graus, 15 nós, pouso autorizado. De pouso, do 4032. Papá, no meu índio, November Alpha, decolado 32, direita, via, corredor axé, 198, até a volta. November Alpha, chama controle 198, corredor axé, direita, até a volta. Ah, ok. O gol 1807, qual a velocidade? 277. Só um momentinho, de November Alpha. 1807, velocidade? 270. Ok, navegue com 250. 250. Pronto, de November Alpha, pode prosseguir. Excelente, visual sempre na escuta. No trouble, you are changing now, time check 1733, I continue descend until 1500 feet over. Descending 4000 feet, changing rules, proceeding on T-sharp visual. Yes sir, the altitude for to descend is 1500 feet. To 2732, did you copy? 1500 feet. He's flying direct to the Praia do Forte Gate. The altitude is 1500 feet to descend. 1500 feet to descend, flying direct to Praia do Forte Gate. Escola Mínima 0, curva direita, Dael Leda, permite 50. Leda me deve a permissão 50. Responder 5033-198. Correto, quando pronto, chame e puxa.